Also wenn ich eigentlich so ohne Solidarität spreche, dann ist das doch sehr geil. Yeah, Juliette Alpha, convertida após decolagem. Questão no zero. Aciona 0235, controle 1208. Thank you, Federal Congo Sajito. Haddad, requiring you to go 390, you will take the phone room. Afogando o lutador. 8, autorizado a linha de colapso no zero, dentro, 120 graus, 10 mais. Thank you. 7.38.8, secundária, 1.28.0, vou voo 7. Foz, voa direto Duna. Está autorizado, 2 e 10, ajuste Salvador no 0 e no 5, guarda na frente de 1, está autorizado, LS Freya, final, reporte autorizado. Battle 5, 308, muito obrigado. Boas festas a todos da Torre. Então, 2016, com muitas realizações. Amém. Controle, boa noite, Gold 1099. 1099, contato na decolagem, se fazer pegar a água, Gol 360. Água 360, Gol 1099. decimal 0, retifique frequência 12, 8, decimal 8, secundária 12, decimal 0, vovô você. Contato radar nível de voo 130, agora passado o tipo de Salvador a 61 níveis. Código Mês, ele fica autorizado a ter nível de voo 020. O 953 é o último caso do aproximado para voo de Salvador, publicando a sua acabou de informar que está. Chuva leve sobre o campo, está visual nos mínimos e que tem uma notar aí que os primeiros 1.300 metros da pista no zero, quando molhados, estão sendo negativos. 3, autorizado descida para 2.010, ajuste no 0 no 5. Consegue em condições iguais para 1.510, com ajuste no 0 no 5.